Saints. Sente-se BG. Bacana, né? A Saints tá de BGzinhos novos. Trabalho de primeira da equipe da Saints, viu? Ficou muito legal. Este próximo bloco tá bem bacana, né? Vai tocar o Dylan Knight 75, vai tocar o Hammond Leithauser mais Rostan e o Lost Under Heaven para começar com I and I. Porque o microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Vai lá, rapaz. Oh. Muito bem. There comes the shadows that pull the som do Night 75 aqui na Sense. The Sound é o The Sound of One Night 75. Ai, que bobagem. É One Night 75 com The Sound aqui na Sense One Night 75, que é da cena pós-Manchester, né? Na cena de Manchester. Mas é mais recente, né? Mas é a mesma cena ali. Bacana. É, o som dele, o álbum... eu me recuso a falar o álbum deles, eu não vou acertar nunca. Mas o som é de 2016. Antes teve Hamilton, Lighthouser and Hostan, projeto americano de música alternativa. Esse álbum deles já é mais fácil de falar. I Had a Dream That You Were Mine. Ai, é o refrão, né? É da... dessa música que é maravilhosa. Olha, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu me emocionava quando lançou essa música. Aliás, lançou praticamente agora. Nós estamos aqui no meio de 2017. Essa música não, essa música é de 2016. Mas foi lá pro final que lançou, né? Tem até um post no blog da Sense que conta mais ou menos essa história. E eu me emocionava quando eu vi essa música e vi esse clipe. Lindíssima a música. Lindíssimo clipe também. Então, Hamilton Lighthouser, que é do The Walking Man, e o Hostan, que é do Vampire Weekend, fazendo esse projeto que é demais. A música é a Thousand Times. Já ouvi a Thousand Times essa música e não decorei. Que bobagem. Antes, a primeira aula do bloco, Lost Under Heaven, da Inglaterra também, Lost Under Heaven, do álbum Spiritual Songs for Lovers to Sing. Bonito nome desse álbum, bonito projeto também, muito bacana, também é relativamente novo, também no final de 2016. A gente ouviu I and I. Olha o beijinho novo, que bacana. Legalzinho, né? www.sensecast.org. Diz lá o que você achou do BG, diz lá o que você achou das músicas, pede seu som e participa também nas mídias sociais. Arroba siga Sense em tudo: Twitter, Facebook, Mixcloud, Instagram. Tem tudo aí, arroba siga Sense. Chat: www.sensecast.org/símbolo do jogo da velha chat. Ou então você entra no site, dá uma baixadinha lá, você já vai encontrar o site, o chat para você participar. Sem chat. Tá ok? Então fica por aí que ainda tem muita coisa boa. Até já.